Portal do Arrocha. E essa vai pra todas as raparigas do meu Nordeste. Ô, coisa boa é rapariga, meu irmão. Eu me acabo com no final de semana. Levo o dinheiro todinho. Hoje é sexta-feira, fim de semana eu vou sair para brincar. No bar da Divina, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar. A sociedade me rejeita, a socialite eu sei que não gosta de mim. Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no Esquina 10. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta lá no Memel ou no Esquina 10. A coisa melhor que há é encher um carro de rapariga, esquecendo os problemas e as intrigas, rondar a noite por aí de var em var. Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar. O amanhecer bebe invocado, segunda-feira lá no Aritanavá. Vou amanhecer bebe invocado, segunda-feira lá no Aritanavá. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no Esquina 10. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no Esquina 10. E essa aí é pra rodar os cabaré do Brasil tudo, viu? Ô, coisa boa é rapariga, meu irmão. Eu me acabo com o final de semana, torro o dinheiro todinho, chego em casa liso.